Portal do Arrocha. Que tinha ao pegar. Se age diferente, a culpa é do passado. Se não tem coragem nem de assumir. Eu vi você online antes de dormir. 4 horas da manhã e ainda mente pra mim. Pra dizer que não existe nada. Porque sua boca não combina com suas atitudes, negando o sentimento que é de costume e não quer se entregar. Você não sabe fazer jogo limpo, usa argumentos que não te defendem. Suas amizades não se lavam mais, sua cara não desmente. Você não sabe fazer jogo limpo, argumentos que não te defendem. Suas amizades não se lavam mais, sua cara não desmente. Não desmente. Não desmente. Sucesso, menino! Eu já imaginava que tinha algo errado. Se age diferente, a culpa é do passado. Você não tem coragem nem de assumir. Eu vi você online antes de dormir. 4 horas da manhã e ainda mente pra mim. Pra dizer que não existe nada. Porque sua boca não combina com suas atitudes, negando o sentimento que é de costume e não quer se entregar. Você não sabe fazer jogo limpo, os argumentos que não te defendem. Suas amizades não se lavam mais, sua cara não desmente. Você não sabe fazer jogo limpo, argumentos que não te defendem. Suas amizades não se lavam mais, sua cara não desmente. Não desmente.